Quero sentir o amor de verdade. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que eu vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar. E quando eu te encontrar, encontraremos longe da cidade. Quero viver outra realidade. Não vou ouvir falar de bombas explodindo na França. Vou ver sorrindo uma pá de crianças. Não vou ver homens poluindo o rio. Vou caminhar tranquilo sem temer atiros. Pra onde for, vou te encontrar. Quero ouvir você falar bem-vindo ao lar. E quando eu te encontrar, eu quero te falar você falar.